horizontal de voo 060, Alixão 095. Salvador, muito boa tarde, Papão e Papa Vitor Índia, mantendo o eixo até 2006, cruzando 2000 agora, iniciando curva à esquerda na sua escuta. Papão, o meu Papá Vitor Índia, contato radar na decolagem, seguinte, saída Momo, subir, mantenha nível de voo 120. Saída Momo, subir, mantenha 120, Vitor Índia. Aqui no Delta, no solo 02, direita, táxi pelo lado até o Abaeté, atento a movimentação de viaturas entre o pátio e andares. Se assinar a sequência ali do Abaeté, dá boa tarde, tudo bem? São 3205, tem uma temperatura de tráfego no Pitro 7 com subida convergente. E o segundo motivo é um Airbus Questão 737 Gol, 6 milhas por hora, hein? Boa tarde. Papai meu, Papai Vitor Índia, tráfego 12 horas, 2,9 milhas, rumo sudoeste, passando uma centena para 4 mil pés, bem 7,387. Acesse o tráfego, mais um ticket, Vitor Índia. Dono 885, tráfego 10 horas, 2,7 milhas, rumo noroeste, passando 055 em ascensão, Liajet 40. Com 1964, número 4 na aproximação, redução para 2509. Dono 885, tráfego superado, desça para 2 mil pés, sem restrições, é isso na 095, autorizado o final do procedimento ILE 78, a pista na 0 está estabilizada. C2000, reporta estabilizado, dono 885. Agora o meu papai de Coimbra, tráfego superado. Paciente, Vitor Índia. Passaria 2230, autorizado desça para 4 mil pés. 4230. 1964, desça para o nível de voo 050. Pistão 0, cruzado aliar e manter. Papá Juliette, hotel Romeu, contato radar, 74 milhas sudoeste do Rio de Salvador, voo Bonés, para interceptar a chegada Bonés, já passa para a descida. Ajuste na 095. Olha. Autorizado já para o nível de voo 080. Papá Juliette, hotel Romeu. Papá Romeu, Papá Vitorinha, para a descida. Papa, Papa Vitor Índia, desça para o nível de voo 050. Centro, desça para o 050, Vitor Índia. 805, ventando 701, 60 graus, 149, pista 0, altitude 315, pode utilizar. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, reporte para cancelamento do plano de voo instrumento. Quero reportar o plano de voo instrumento. Contato radar na decolagem, envia a saída São Bruno, subir mantém o nível de voo 340. Salva 340, 340. Bruno 54, boa tarde. Chegada do Médio 1, desça para nível de voo 1190, ajuste no 095, vou direto e passe. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, serviço radar encerrado 30 milhas, noroeste do VOL de Salvador. Chame rádio esteira, frequência 131.3. Essa é uma rádio feira, propõe a palavra de voo IFR cancelado 1790, isso em condições visuais para o tipo de tráfego, não há conhecimento de controle de tráfego no setor. Frequência 131.3. Boa tarde. Bruno 964, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 015, está alimentado pela radial 280 do Velho de Salvador. Estabilizado, visual para o carro, Bruno 885. Bruno 885, completo o nome do Salvador, frequência 118, decimal 95. 2290, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Finish my de pouso, Papa Uno, Papa Trot, Golfo, Papa? Uma 937. Seguinte, mantenha seu brinde de reserva de voo visuais para serviço de informação de voo alerta. Chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Centro é mais travado, 1887. 985, pista no zero, todos autorizados, vento 180 graus, 14, 9, 1015 altura. Ok, copiado, obrigado. Negativo, voo. 964, redução para 1809, tráfego de pressão na aproximação, 2 horas 9 milhas com 195 de graus, pitch, afetando 72 em redução. 1964, para o curso localizador, curva direita, proa 060, após estabilizado, desça para 3.000 pés. Ajuste na 065. Tendência 060, 3.000, 065, apontar estabilizado, 154, tráfego 3 horas, 4.7 milhas, passando o nível de voo 097 para o 080, o Serra Mê 22. Sim, livre de desvio, reporte reaproando o Comandante, Papá, Papá, Juliette, até Romeu. Catarro Kilo Romeu Oscar, prossiga. Catarro Kilo Romeu Oscar, mantenha sobre regras de voos visuais, corredor Veracruz, até através de Paripe, aciona o código transponder 01141, ajuste na 015, até através de Paripe. Tráfego superado, desça para o nível de voo 050. 050, 3054. Papá, Papá, Juliette, Hotel Romeu, desça para o nível de voo 060. Estabilizado, 230, passarelo. Passarelo 2230, completo final de procedimento, chame para o salvador frequente 118.5. 18.5, obrigado, tá. 1964, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ELE, feito. Pistola 0, eu posso avisar. Estabilizado com 1964. Gente, trato informado agora 8.1 milhas com 1.44 de grave speed e redução. 0, seca, sem chuva, vertical, pouso autorizado. 1015, livre pouso 2230. Chama o centro Recife, frequência 95.1, alterna 128.35. 964, completo final do procedimento, emissor Salvador, frequência 118.95. 295, 964, boa tarde. Boa tarde, bom povo. 964, 4.200, já a 4, sede do tráfego, número 2 para o povo, tráfego da sede até da passareta, em torno de 2 milhas para cada ser 10. Continue, aproximação, aguardando a autorização para o pouso. Pista seca, fechou na vertical, e o vento é sul, 15 nós. Aguarde, autorização para o pouso. 904. 1095. Com 3560, voo isomédio, 47, chegada voo médio 1, e essa permissão de voo 160, ajuste na 095. Estamos para 160, na frente, voo médio, interceptar voo médio 1, com 3560. Com 3154, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento elétrico, feita, pistão na 0, eu peço autorizado. Chamando a 326, eu vou direto para o Duna. Desça para o nível de voo 080. Total 080, eu vou criar a conta. Desça para o 080 na frente de Duna, chamando a 326. Passaria do 231 para a descida? Passaria do 231, alteração para o sequenciamento, curva esquerda. Proa 045, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. Queda 045. Aguarde para a descida, passarei 2231. Guarda para a descida. Após a paz de Vieta, Hotel Romeu, desça para 4 mil pés, ajuste na 095. Check 3 pulos, 0190 graus, 1 4 9, altímetro, ajude altímetro 0 5 pulos, autorizado. 45, 1 0 7, táxi utilizado até a interseção Papacha, Paliverso, Rio até o hotel. 2009. Marcando 200. Sim. A passagem direta até o meu, alteração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 095, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. 6326, desça para 3 mil pés, sem restrições. 3 mil sem restrições, 6326, 8 3560, desça para 4 mil pés, ajuste na 095. 4.000, 0.5, 3.5, 3.5, 3.5, desça para o nível de voo 060. 7 para o 060, 2.2.3.1. Se a água visual com campo, que vai melhor. Cruza 030 para o Globo Carvalho. Autorizado, Julieta, até o meu. Muito obrigado, amor. Céu, vento 180 graus, 129, decolagem 2857. A papapá Juliette até o Romeu, seu novo limite vai ser a radial 290 de voo, senador. Colônia 326, desça para 2000 pés, a gente não agora no 5, autorizado final do procedimento elétrico 6, a pistola 0, a peça utilizada. Patango Lima, hotel, hotel, contatada na decolagem, via saída São Bruno, sub mantém a nível de voo 220. Saída, via São Bruno, 220, boa tarde. 3560, hotel, hotel, para o seu pensamento, com a esquerda para o 035, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. A boa tarde, Lieta, até o meu, deixa para 3 mil pés. Controle autoriza a 1.100 por quilômetro. E o Romeu Oscar, confirme. Que autoriza a 1.100. Autorizado, 1.100. Passarinho do 2230, informo que vai seguir o transporte de órgãos vitais. Seu novo limite vai ter a região 302 do Velho Senador. Vai para o 2231. Passarinho do 2231, na fila. 3154, na final. 3154, torre 118, desfama 5. 295. Sim, o meu chave torre 118, desfama 5. 295, obrigado. Foi boa, Papa Tango, Silva, 3154, pistão 0, pouso autorizado, checa o trem de pouso, vento 180 graus, 149, altinho 2015, pouso autorizado. Tem pouso, certo, amor. Sim, eu acho que virou com campo. Não, no 7 cruzado, número 2 está pulando em Salvador, número 1, pistão 7, porte curto, final, checado de fábrica. Partiu direto, final, reporta na final, por favor. Papai, a Juliette, até o Romeu, confirmo, irá pousar na 190 ou na 7? Entre 560, redução para 2009. 2009, 3500. Atenção, 2010, para passar de doença com o meu. Passar de doença com o meu, tem condições de manter a presença de velocidade até a marca do externo? gente incremente para o sequenciamento. Passando Lima até o hotel, vou direto Coral. Direto Coral, Lima até o hotel. Fago, vento 180 graus, 1,62 de nós, 16 nós, pelo lado 7. Livre, pousando 7, pelo lado. 5-4, solo 2-8, livrou via taxi action, sua lagoa 2-1, nesse monólogo. 2-1, nós. 560, desça para 3, meu pé, a gente não vai no 5. Existendo, mas é você que está na proa. Que inicialmente aguarde para o táxi, teremos tráfego para táxi sentido contrário, contra o final piso 7 para o pouso. Está no aguarde para iniciar o táxi, para o táxi. Estamos com 03 a bordo, com 4 horas, alternativa. 03 com 4 horas, alternativa. Palma aqui. Desça para 2 mil pés, a gente está zerando 5, autorizado nessa ponta, total cujo localizador é passabilizado. Estamos nessa ponta, para 2 mil pés, para 3 mil pés. Estamos estabilizados, ele é do carro meu. Ele é do carro meu, com o peço na frequência 118, desse mal mais 5. Desculpa, para 3 mil pés. A parede 231, tráfego se protege na aproximação, 12 horas, 6.9 milhas. Com o Nordeste, fazendo 4.400 pés para 2.000 pés, 2.320. Entre pouso, Xanara, 3.20. Gente, papai, já de hotel Romeu. Está presente em curto direito no 7? Ah, sim. Você faz um curto, seu contrato frequenciado para a pista 0, caso não encurte, fará espera na final da pista 7 para evitar se mostrando o contrato frequenciado, hein? Tranquilo, vamos aterrar e até a próxima. Meu ótimo solo aos 3-0 direito, aí ele está frequência livre estacionar ataque autorizado. Papá, Chile Mike, você vai lá, né, conseguindo o táxi para o estar em parte 5, na sequência, até papá, aguardando para o ingresso. Aqui, depois do táxi que está vindo aqui para o estar, é só para papá, para o ingresso. Para o localizer, batalha 2231. Batalha 2231, no seguinte, visando para 4 mil pés, é o transferente. Para 4 mil, Fox Trot, 1-2-0 na sua nave. Direita Fox Trot, 2-2-9, já fez 2-2 agora. Thank you. 1164, vista para 2000 pés, ajuste número no 5, autorizado final e procedimento LS X-Way. Atenção no 0, é autorizado. Passando onde é Serra, baixar a travada virtual 2231. Estrada com a estrada, guarde pista livre 2231. Guarda no pista livre. Está 3560, solo 32, direita, agiliza o táxi no Fox Touch, no solo 21, décimo ao lado. Passar 219. Frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Na 3193, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Charlie Mike, contato radar na decolagem, via saída ABO 1, super manter o nível de voo no 60. 6091, Alfa Charlie Mike. Direto a Argo. Direto a Argo, alta para demais. São Zé, decolagem 3 anos. 293, agora dos 43, chama o controle agora, 120-280, boa viagem. 097, via chegada BF, deixa para 4.000 pés, ajuste na 095. Channel 6315, 125, yes, my one, if unable, 128, yes, my 35. 3193, vai direto Lida. Direto Lida, 393. Line up and maintain Papa 42, Papa 248, eu me encontro agora, frequência número 0, decimal 8 0. 3 com 208, grato. Boa tarde, Canel 6142. Canel 6142, contato radar na decolagem, via saída FUCA, subindo mantendo o nível de voo 350. Saída FUCA 350. Channel 6321, 344, runway 0, wind is 160 degrees, 14 knots, Canel 0015. Eu quatro e dois, agora as coordenações vão centro e cinco. Vamos, chamo, obrigado. Alfa Charlie Mike, sim, tem uma coordenação com você entre os dois? Quase, agora está atuando a Alfa, o Alfa Charlie Mike. Sim. Alfa Charlie Mike, vou direto Vitória da Conquista. Direto da Conquista, muito grato, senhorita, Alfa Charlie Mike. Bonnet 5-0, Salvador Control Frequency now, 1-2-0, it's more late. Channel 6221, radar contact on the passing, Alpha 1, climb test level 360. 360, 6221. Seleciona 93, chama o centro e cifre, seleciona 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 35, 12835, já 313. Salvador, 161, can you fly armor on our left? Channel 6321, stand by. Ronan 097, deixa para 2 mil pés, tem restrições, ajuste na 015, autorizado o final do procedimento LS, a sair da pista 10, a passa 2 horas. Passa 2 horas, passa 2 mil, cumprimento. Channel 6321. Fly direct Alpha position. Alpha, thank you, 6321. Azul 4462, contato radar, 67 milhas, sudoeste do Salvador. Foi bom médio para interceptar a chegada do médio 1. Esse aparelho do voo 080. Ajuste no 015. Chalé 6142, no centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 265, 254, Granada Sul. 45. 45. Tango Asta, Golfo Serra, contato radar, 68 milhas norte do VOR de Salvador, foi a Lagoinhas, para interceptar a chegada Golf, a parceira descida. Ajuste na 015. Tango Oscar Augusto, seguinte, reposto para cancelamento do plano de voo instrumento, foi na prova do VOR de Salvador. A Patapá, Alfa, Thiago e Mike, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. Tango Oscar Golfo Serra, desça para o nível de voo 080. Boa tarde, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 90 graus, zona 3 nós. Autorizado alinhar e decolar, zona 0, zona 3. Já vou visual na rota? Gente, não há tráfego do conhecimento do controle nesse setor. Autorizado desse a critério. Tango Oscar Golfo Serra, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, esse é o critério. Tango Golfo 097. Tango 097, completo sinal de vocês nesse monitor Salvador, frequência 118.95. 118.95. Volume 097, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento para cheque no 50 graus, 15 nós. Guarda pista livre, volume 097. Channel 6321, call 6321128, decimal 8, if unable, 135, decimal 3. 138, secundário, frequência 135, decimal 3, channel 6321. Azul 4462, desça para 3.010, ajuste no 015, sem restrições. A Patango Oscar Golfo Serra, desça a critério até o nível de voo 050. 97, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 14 nós. Eu e pouso no 097. Brasil 4065, decolada 259, chame o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde, 408. Azul 4065, boa tarde. Azul 4065, boa tarde. Contatada na decolagem via saída Sambo 1, submatene de voo 320. Sambo 1, 320, azul 4462, deixa para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado o final do procedimento ILE 780, pistola 0, responsabilidade. Sim, autorizado 2000 pés, confio em ajuste, autorizado o procedimento ILE 780, 110, vai reportar estabilizado 4462. Zero 97, na sala 01.